Fecheiro 16, página 142, capítulo 10: A Maldição da Bruxa Branca. Jamie Fraser tremia, sentado no sol de pedra do depósito vazio, abraçado aos joelhos, numa tentativa de conservar o calor. Tinha a sensação de que jamais conseguiria aquecer-se. A umidade do mar ficara entranhada nos seus ossos. E quase experimentava ainda a rebentação gelada da água de encontro à barriga. Sentia saudades da presença dos outros prisioneiros: Morrison, Hayes, Sinclair, Sutherland. Não só pela companhia, senão pelo calor dos seus corpos. Nas noites mais agrestes, os homens juntavam-se para aquecer-se, respirando o ar uns dos outros, tolerando encontrões e cotoveladas. Mas estava só e provavelmente não o devolveriam à cela grande até lhe terem aplicado o castigo pela sua fuga. Encostou-se à parede com um suspiro, morbidamente ciente da fragilidade da carne que cobria os seus ossos pressionados contra a pedra. Tinha muito medo de que o açoitassem e, não obstante, teria preferido que esse fosse o seu castigo. Era horrível, mas ao menos terminaria depressa e era infinitamente mais suportável do que voltar a estar acorrentado. Conseguia sentir o martelar do ferreiro trepidando através dos seus braços à medida que ia firmando as correntes nos seus pulsos. Os seus dedos procuraram o rosário que levava ao pescoço. A sua irmã usava-o quando saiu de Lallybroch. Os ingleses permitiam-lhe conservá-lo, pois, afinal de contas, não tinha valor algum. Ave Maria, cheia de graça, murmurou. Bendita sois vós entre as mulheres. Não tinha muita esperança. Aquele pequeno comandante de cabelo louro tinha visto o efeito dos grilhões e sabia, maldita fosse a sua alma, quão terríveis eram. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O pequeno comandante oferecera-lhe um acordo e ele cumprira-o, ainda que parecesse o contrário. Respeitando o seu juramento, transmitiu as palavras que lhe tinha dito o vagabundo, uma por uma. O acordo não o obrigava a dizer que conhecia aquele homem, nem as conclusões que tinha extraído dos seus murmúrios. Reconheceu de imediato Duncan Kerr, apesar de o tempo e a doença o terem mudado. Antes de Culloden, ele era o braço direito de Colm Mackenzie, o tio de Jamie. Depois escapara para a França para ver como era a vida lá. Fica quieto, Ackerhide, Bishamnahar, disse-lhe suavemente em gaélico, ajoelhando-se junto à cama onde jazia o enfermo. A princípio pensou que Duncan estava demasiado desorientado para o reconhecer, mas a mão descarnada do homem apertou-a de Jamie com assombrosa energia e este repetiu ofegante: Mokarhide, meu parente. O estalajadeiro observava-os desde a porta, por cima do ombro do comandante Gray. Jamie inclinou a cabeça para sussurrar ao ouvido de Duncan: Tudo o que disseres será repetido em inglês. Fala com cautela. O estalajadeiro estreitou os olhos, mas estava demasiado longe para ouvir. O comandante voltou-se e, ao vê-lo, ordenou-lhe que saísse. Não chegou a saber se foi porque Jamie o alertara ou se eram os efeitos da febre. Mas Duncan era incoerente. As imagens do passado misturavam-se com as do presente. Por vezes chamara Dougal a Jamie, o nome do irmão de Colm, o outro tio de Jamie. Outras vezes recitara poesia ou simplesmente divagava. E entre essas divagações e as frases incompletas, havia de quando em quando fragmentos de discurso que faziam sentido ou que tinham um duplo sentido. Está amaldiçoado, sussurrou. O ouro está amaldiçoado. Ficas avisado, rapaz. Foi entregue pela Bruxa Branca ao filho do rei, mas a causa está perdida e o filho do rei fugiu. Ela não permitirá que o ouro seja entregue a um cobarde. Quem é ela? Perguntou Jamie. Procura um homem valente, um Mackenzie. É para ele, Mackenzie. É dele, diz a Bruxa Branca, pelo bem dele que morreu. Quem é a bruxa? Perguntou Jamie outra vez. A palavra utilizada por Duncan era Bandruith, uma feiticeira, uma mulher sábia, uma dama branca. Assim tinham chamado a sua esposa noutros tempos, Claire, a sua dama branca. A bruxa, murmurou Duncan, fechando os olhos. Ela é uma devoradora de almas. É a morte. Morreu. O Mackenzie morreu. Quem morreu? Colin Mackenzie? Todos morreram, exclamou o enfermo, estreitando-lhe a mão. Colum, Dougal e também a Ellen. De repente abriu os olhos, fincando-os nos de Jamie, e disse com assombrosa clareza: as pessoas dizem que Ellen Mackenzie abandonou os seus irmãos e o seu lar para se casar com uma Silky do mar. Ela ouviu-as, não é verdade? Duncan sorriu, sonhador, com longínquas visões a marejar os seus olhos negros. Elas, as silkies, cantavam nas rochas, uma, duas, três delas, e viu-as desde a sua torre, uma, duas, três delas, e por isso desceu e foi ao mar por baixo dele para viver com as silkies, verdade? Não foi assim? Isso é o que as pessoas dizem, respondeu Jamie com a boca seca. Ellen era o nome da sua mãe. E isso era o que dizia a gente, depois de ela ter fugido com Brian Dube Fraser, que tinha o cabelo negro e brilhante das focas, o homem por quem ele mesmo recebia agora o apelido de MacDube, filho de Brian, o negro. O comandante Gray mantinha-se por perto, do outro lado da cama, observando Duncan com uma ruga na testa. O inglês não entendia gaélico, mas Jamie estava disposto a apostar que conhecia o equivalente à palavra ouro. Depois de trocar um olhar com o comandante, inclinou-se outra vez para falar com o enfermo. O ouro, homem, disse em francês, para que Gray ouvisse. Onde está o ouro? Estreitou a mão de Duncan com toda a força possível, tratando de transmitir-lhe uma advertência. O moribundo fechou os olhos e murmurou algo, mas as suas palavras resultaram inaudíveis. O que disse ele? Inquiriu o comandante com aspereza. O quê? Não sei. Jamie deu umas palmadas na mão de Duncan para o acordar. Fala, homem. Diz-me outra vez. Não teve outra resposta, senão mais um murmúrio. O comandante, impaciente, inclinou-se para lhe sacudir o ombro. Acorda, ordenou. Fala. De imediato, Duncan Kerr abriu os olhos. Olhou para cima, para além dos rostos debruçados sobre ele. Ela vos dirá, disse em gaélico. Ela virá por vocês. Durante uma fração de segundo, a sua atenção pareceu voltar ao quarto em que jazia. Os seus olhos centravam-se nos dois homens que lhe faziam companhia. Por ambos, disse claramente. Depois fechou os olhos e não voltou a falar. A custódia do ouro tinha passado a outras mãos. Assim foi como Jamie Fraser respeitou a palavra dada ao inglês e a sua obrigação para com os seus compatriotas. Repetiu ao comandante tudo o que Duncan tinha dito e de pouco lhe serviu. Depois, quando se lhe apresentou a oportunidade de fugir, escapou pelos urzais e procurou o mar para fazer o que estava ao seu alcance com o legado de Duncan Kerr. Agora tinha de pagar o preço dos seus atos. Ouviu passos de alguém que se aproximava, vindo do corredor. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A porta abriu-se bruscamente, deixando entrar um raio de luz que o fez piscar os olhos. O corredor estava escuro, mas o guarda trazia uma tocha. Levante-se. O homem esticou uma mão para o ajudar, pois tinha as articulações rígidas. Depois empurrou o porta fora. Requerem a sua presença no andar superior. No andar superior? Onde? Aquilo surpreendeu-o. A forja estava no andar de baixo, junto ao pátio. E também não o açoitariam àquela hora da noite. O homem enrugou a cara, feroz e rubicunda à luz da tocha. Nos aposentos do comandante, disse muito sorridente. E que Deus tenha piedade da tua alma, Macdub. Não, senhor, não direi onde estive. Repetiu-o com firmeza, tratando de não ranger os dentes. Não o tinham levado ao escritório, mas à sala privada de Grey. O fogo estava aceso, mas Grey, em pé, em frente a ele, absorvia a maior parte do calor. Também não dirá porque é que decidiu fugir? A voz de Grey soava serena e formal. Jamie franziu a cara. Isso é um assunto privado, disse. Um assunto privado? Repetiu Grey com incredulidade. Um assunto privado foi o que disse? Sim. O diretor inalou com força pelo nariz. Não creio ter ouvido nada mais ridículo em toda a minha vida. A sua vida é bem mais breve, comandante, disse Fraser, se permite que vos diga. De nada serviria adiar as coisas, nem tratar de apaziguar aquele homem. Era melhor provocar uma decisão imediata para acabar com aquilo. Mas provocara certamente algo. Grey cerrou os punhos ao longo do corpo e deu um passo em frente. Tem ideia do que lhe poderia acontecer pelo que fez? Inquiriu Grey baixinho. Tenho, comandante, mais do que uma ideia. Sabia por experiência o que lhe podiam fazer e não era uma perspectiva agradável. Grey respirou pesadamente e levantou a cabeça. Venha aqui, Sr. Fraser, ordenou. Jamie olhou para ele fixamente, desconcertado. Aqui, repetiu o outro perentório, indicando um ponto diante de si no tapete. Aqui, senhor. Não sou um cão, comandante, retorquiu Jamie. Pode fazer comigo o que for da sua vontade, mas não me ajoelharei aos seus pés quando me chamar. Isto apanhou Grey de surpresa, que emitiu um riso breve e involuntário. Mil desculpas, Sr. Fraser, disse secamente. Não era minha intenção ofendê-lo. Só quero que se aproxime. Bem entendido. E fez-lhe uma elaborada reverência com a mão no peito. Jamie hesitou, mas depois aproximou-se cautelosamente. Grey aproximou-se com as narinas dilatadas. Assim, tão perto, os seus ossos finos e a pele clara do rosto davam-lhe um aspecto arrapazado. Ao apoiar-lhe uma mão na manga, os seus olhos de longas pestanas dilataram-se de assombro. Está molhado? Estou molhado, sim, disse Jamie pacientemente. Porquê? Porquê? Repetiu Jamie, atónito. Não ordenou aos guardas que me arremessassem água antes de me abandonarem numa cela gelada? Não ordenei isso, não. Era óbvio que o comandante dizia a verdade. Peço desculpa, Sr. Fraser. Aceite, comandante. A sua fuga teve algo a ver com o que averiguou na estalagem de Lime Tree? Jamie ficou em silêncio. Jura que a sua fuga não teve nada a ver com esse assunto? O escocês continuou calado. Não valia a pena dizer nada. O pequeno comandante passeava em frente à lareira com as mãos cruzadas atrás das costas. De vez em quando olhava-o de relance e depois dava mais uns passos. Por fim deteve-se frente a ele. — Sr. Fraser, disse com toda a formalidade. Vou perguntar mais uma vez. Por que é que escapou da prisão? Jamie suspirou. Não passaria muito tempo mais junto ao fogo. Não posso dizer, Major. Não pode ou não quer? Inquiriu Gray com aspereza. Não parece fazer diferença, Major, já que de um modo ou de outro não vou dizer nada. Fechou os olhos e aguardou, tratando de absorver todo o calor possível antes que o levassem. Gray viu-se sem saber o que dizer, nem o que fazer. Respirou profundamente. Envergonhava-o a mesquinha crueldade dos guardas. Bem mais quando tinha pensado nesse tipo de vingança, ao saber que Fraser se encontrava entre os seus prisioneiros. Estava no seu direito, se o fazia flagelar e o voltava a encarcerar. Podia condená-lo a um confinamento solitário ou reduzir-lhe as rações. Podia, de facto, infligir-lhe 10 castigos diferentes. E se o fazia, as suas possibilidades de descobrir alguma vez o ouro do francês iriam reduzir-se até desaparecer. O ouro existia, sim, ou pelo menos era muito provável que existisse. Só essa convicção podia ter movido Fraser a atuar como tinha feito. Observou-o. Mantinha os olhos fechados e os lábios tensos. Gray fez uma pausa, tratando de criar um modo de atravessar essa muralha de brando desafio. Obviamente nem a força nem as ameaças serviriam para saber a verdade. De má vontade, compreendeu que só tinha um caminho aberto para conseguir o ouro. Devia deixar de lado os sentimentos que aquele homem lhe inspirava e aceitar a sugestão de Query. Devia criar intimidade com ele. Talvez no decurso desse convívio pudesse extrair-lhe alguma pista que o conduzisse ao tesouro escondido. Se existir, obrigou-se a recordar, voltando-se depois para o prisioneiro. O Sr. Fraser disse formalmente: far-me-á a honra de jantar amanhã nos meus aposentos? Teve a momentânea satisfação de apanhar de surpresa aquele cretino escocês. Os olhos azuis abriram-se muito, mas logo depois Fraser recuperou o domínio das suas emoções. Depois de uma pausa momentânea, inclinou-se garbosamente, como se ainda usasse kilt e tartan, em vez dos empapados farrapos do cárcere. Será um grande prazer, comandante, disse. 7 de março de 1755. O guarda deixou Fraser na sala, onde havia uma mesa posta. Pouco depois, ao sair do quarto, Gray encontrou o seu hóspede absorto na observação de um exemplar de A Nova Heloísa. Interessa-se por romances franceses? Balbuciou, dando-se conta tarde demais do tom inusitado da pergunta. Fraser levantou os olhos sobressaltado e fechou bruscamente o livro. Voltou a colocar o livro na prateleira com gestos deliberados. Sei ler, comandante, especificou. Tinha-se barbeado, um leve rubor aflorou ao seu rosto. Sim, claro, não quis dizer, apenas... Gray estava mais ruborizado ainda. Tinha imaginado que o seu prisioneiro não sabia ler. Por mais esfarrapada que estivesse a sua roupa, Fraser tinha bons modos. Sem prestar atenção à confusa desculpa de Gray, voltou-se para a estante. Tenho contado esta história aos homens, mas há já algum tempo que a li. Ocorreu-me refrescar a memória quanto ao desfecho. Compreendo. Gray conteve-se a tempo de perguntar. E eles entendem? Fraser leu-lhe o pensamento, pois disse secamente: todas as crianças escocesas aprendem a ler e a escrever, Major. Ainda assim, nas terras altas, temos uma grande tradição de literatura oral. Ah, sim, compreendo. A entrada do criado com o jantar salvou-o de novos rubores. O jantar decorreu sem inconvenientes, ainda que a conversa fosse escassa e se tivesse limitado aos assuntos da prisão. Na ocasião seguinte, fez instalar o tabuleiro de xadrez diante da lareira e convidou Fraser para uma partida antes de servirem o jantar. Houve um pequeno brilho de surpresa naqueles olhos azuis e depois um aceno da quiescência. Mais tarde, decidiu que isso tinha sido um toque genial. Eliminada a necessidade de conversar e as cortesias sociais, acostumaram-se lentamente um ao outro, avaliando-se em silêncio pelos movimentos das peças no tabuleiro de ébano e marfim. Quando por fim se sentaram a jantar, já não eram dois desconhecidos. A conversa, embora ainda cautelosa e formal, era ao menos uma autêntica conversa, não uma incómoda série de começos e interrupções. Analisaram temas da prisão, conversaram um pouco sobre livros e despediram-se formalmente, mas com bons termos. Gray não mencionou o assunto do ouro. E assim se iniciou um costume semanal. Gray queria que o seu hóspede se sentisse confortável, com a esperança de que deixasse escapar alguma pista quanto ao destino do ouro. Pesando as suas cuidadosas sondagens, não tinha chegado tão longe. À menor pergunta, referindo-se ao que tinha sucedido nos seus 3 dias de ausência, Fraser respondia com o silêncio. Enquanto comiam cordeiro com batatas assadas, Gray fez o possível por conduzir o seu estranho hóspede para uma discussão sobre França e a sua política, a fim de descobrir se existia alguma relação entre Fraser e um possível provedor de ouro da corte francesa. Para sua grande surpresa, inteirou-se de que o prisioneiro tinha vivido 2 anos em França, dedicado ao negócio do vinho, antes da rebelião de Stuart. Certo humor sereno nos olhos de Fraser indicou-lhe que o homem tinha perfeita consciência do que se escondia atrás daquelas perguntas. Ao mesmo tempo, porém, mostrava-se disposto a conversar, ainda que pusesse cuidado em manter afastada a sua vida pessoal, encaminhando-a para temas mais gerais, para a arte e a sociedade. Gray também tinha passado uma temporada em Paris, ponderando as suas tentativas de sondar as vinculações de Fraser com França, descobriu que a conversa lhe interessava por si mesma. Diga-me, Sr. Fraser, enquanto viveu em Paris, teve a oportunidade de conhecer as obras dramáticas de Monsieur Voltaire? Fraser sorriu. Ah, sim, comandante. Mais ainda, tive o privilégio de compartilhar a minha mesa com Monsieur Arouet, já que Voltaire é o seu pseudónimo literário, não é verdade? De veras? Gray levantou uma sobrancelha, interessado. E é tão engenhoso enquanto pessoa como nos seus escritos? Não saberia dizer, confessou Fraser, espetando destramente um bocado de cordeiro. Raramente dizia alguma coisa, engenhosa ou não. Limitava-se a observar os demais. Fechou os olhos numa rápida concentração, mastigando o cordeiro. A carne é do seu agrado, Sr. Fraser? Inquiriu Gray cortesmente. A ele parecia-lhe cartilaginosa, dura e nada comestível. Está boa, comandante, obrigado. E Fraser recolheu um pouco de molho do vinho e levou o último bocado à boca. Quando Gray indicou a McKay que aproximasse a bandeja, não esteve com melindres para se servir de outra porção de cordeiro. Temo que Monsieur Arouet não apreciaria esta excelente comida. Suponho que um homem tão celebrado pela sociedade francesa tem de ter gostos mais exigentes, disse Gray secamente. Metade da comida no seu prato continuava intacta, destinada ao jantar de Augustus, o gato. Fraser, rindo, assegurou-lhe: Pelo contrário, major. Nunca vi Monsieur Arouet consumir outra coisa senão um copo de água e uma bolacha, mesmo diante de verdadeiros manjares. É um homenzinho miúdo e seco, mártir da indigestão. É mesmo? Gray estava fascinado. Talvez isso explique o cinismo das suas obras. Não crê que o caráter do autor se transporta para os seus escritos? Uma dama escritora disse-me certa vez que escrever romances era arte de canibais, pois mistura com frequência pequenas porções dos seus amigos e dos seus inimigos, temperando com imaginação, e permite que tudo isso se cozinhe num saboroso guisado. A descrição fez Gray rir, e então indicou que retirassem os pratos e trouxessem o vinho e o xerez. Deliciosa descrição, certamente. Mas falando em canibais, teve oportunidade de ler Robinson Crusoe, do Sr. Defoe? É um dos meus favoritos desde criança. A conversa girou então em torno de romances e a excitação dos trópicos. Já era muito tarde quando Fraser voltou para a sua cela, deixando o comandante Gray entretido, mas sem ter averiguado nada sobre a origem e o paradeiro do ouro do francês. 2 de abril de 1755. John Gray abriu o pacote de penas que a sua mãe lhe tinha enviado de Londres. Eram penas de cisne, mais finas e mais fortes do que as de ganso. Ao vê-las, sorriu vagamente. Eram uma subtil lembrança de que se estava a atrasar na sua correspondência. Mas a sua mãe teria de esperar até ao dia seguinte. Quando molhou a pena na tinta, tinha já as palavras claras na mente. Escreveu com celeridade, quase sem se deter. 2 de abril de 1755. Harold, Lord Melton, Conde de Moray. Meu querido Hall, escrevo-te para te informar de um facto recente que me chamou muito a atenção. Pode ser que não resulte nada disto, mas o tema pode ser de grande importância. Acrescentou detalhes sobre a aparição do vagabundo e das suas divagações, mas a sua escrita fez-se mais lenta ao descrever a fuga de Fraser e a sua consequente captura. O facto de Fraser ter fugido da prisão pouco depois destes acontecimentos sugere que, na realidade, as palavras do vagabundo tinham algo de importante. No entanto, se foi esse o caso, não posso explicar os atos seguintes de Fraser. Foi capturado 3 dias depois da sua fuga, a 1,5 km da costa. Em vários quilómetros ao redor, em torno de Ardsmuir, a campina está deserta. É muito pouco provável que tenha podido reunir-se com o seu acólito, ao qual transmitisse informações sobre o tesouro. Revistaram todas as casas da aldeia e também o mesmo Fraser, sem descobrir rastros do ouro. Trata-se de uma região remota e tenho a razoável certeza de que não contactou ninguém fora da prisão antes da sua fuga. Também estou seguro de que não o fez posteriormente, pois é vigiado com muito cuidado. Não tinha a menor dúvida de que Fraser teria podido iludir os dragões com facilidade, se assim o tivesse desejado, mas não o tinha feito, e deixara-se deliberadamente capturar. Porquê? Retomou a escrita com mais lentidão. Pode ser que, obviamente, Fraser não tenha conseguido encontrar o tesouro, ou que tal tesouro não exista. Estou mais inclinado para acreditar nesta última hipótese, pois, se ele se visse na posse de tão avultada soma, não faria por partir de imediato? Ele é um homem forte, acostumado à natureza hostil e inteiramente capaz, creio eu, de chegar à costa e fugir para o mar. Gray mordeu a ponta da pena gentilmente. Fez uma careta ao provar o sabor amargo da tinta. Levantou-se e escancarou a janela. Ficou ali, de pé, cerca de um minuto, de frente para a fria noite de primavera, limpando a boca. Finalmente ocorreu-lhe formular não a pergunta de sempre, senão a mais importante. Fê-lo ao terminar uma partida de xadrez que ganhou a Fraser. O guarda esperava diante da porta, pronto para o escoltar de novo até à sua cela. Quando o prisioneiro abandonou o seu assento, Gray também se levantou. Não vou perguntar outra vez por que razão fugiu da prisão, disse com serenidade. Mas agradar-me-ia saber por que é que voltou. Fraser ficou petrificado. Depois virou-se para o olhar nos olhos e curvou a boca num sorriso. Suponho que é porque aprecio a sua companhia, major. Posso assegurar que não foi pela comida.